uma coisa boa, menino. Eu quero um regime fechado com minha bandinha. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que o seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. E aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu largo esse cara, eu largo essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver ou compartilhando prazer na cela dessa paixão. Oh, oh, oh, oh, eu quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e reféns desse pecado. Oh, oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e reféns desse pecado. E é bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Vem pra cá, seu, que machuca, pai. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Aqui nós dois estamos sendo acusados de adultério. Tu larga esse cara, eu largo essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver, vamos compartilhando prazer na cela dessa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e reféns desse pecado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e reféns desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Rasga seu kill, menino. Machuca, TK. Isso é surpresinha no Rafa Central, Caculé.